galera, começa agora mais um Yopinando Shibun, edição número 74. Eu estou aqui com o Luke Lucas. Oi. É somente com o Luke Lucas, só outra pessoa que talvez participasse não apareceu, então deixa pra lá. E aí, Luke, o que, que você conta de novo nessa última quinzena? Eu comprei o Pokémon que eu queria no podcast passado, tem um Ho-Oh Shine, Fuck the Police. Eu sei que foi no hack, mas beleza, eu fingi que eu não sei. Minha vida é essa merda aí mesmo, não teve mais nada não. Ah, eu vi o 300 de Esparta. E aí, o que tu achou do 300 de Esparta? Legal, então. Nada demais, não. É isso, cara. Foi um videoclipe do fodão. Meu longo. Ah, mas fodão. É aquela coisa, né? Não teve as frases de efeito do primeiro. Não teve. Sei lá, aquela mulher meio maluca dos persas lá. Que é aquela coisa, né? O cara comeu uma mulher maluca. Ia dar merda. Eu já sabia de cara que ia dar merda. Não deu, né? Ah, mas... Ah, não sei dizer, cara. É um grande videoclipe. Eu acho legal as cenas de... Com sangue pulando de um lado pro outro e tal, mas... É, não é... Oh, que feio. Eu não consegui muito acreditar que os persas iam aceitar a ordem de uma mulher. Que nem persa era. Mas beleza. Tudo bem. Finge acreditar. Eu também não consigo acreditar que o Rodrigo Santoro é o rei dos persas. E ele entra na água e sai a Vera Verão com 2,5 metros de altura e a voz do Darth Vader. Exatamente. Explicação? Nenhuma. Mas tudo bem. Foda-se. Fuck the police. Entrou na água e saiu bronzeado ainda. Deve entender o que acontece ali. É, cara. É assim que o povo persa é, cara. Eles falam Henshin. Ah, é? Eles falam Henshin. E virou a Vera Verão, que virou merda, a Vera Verão, que bosta, é claro. De vida. Que bosta de vida, hein? Mas é isso, mais ou menos foi isso que eu fiz essa semana, é isso, que não teve podcast. E você, o que você fez? Como assim, cara? Teve podcast? Essa semana não teve um podcast Opinão de Bom, mano. Ah, tá. Cara... Tá com sono, né, velho? Tá com sono. Não. Isso. A gente gravou sobre músicas e animes. Na verdade, eu gravei dois podcasts, né? Ó. Oh. Sim, é popular. Ô, oh, super! Como se fosse com pessoas que não gravam comigo quase sempre, né? Super popular. Bem, eu entrei no curso de inglês pra aprender conversação. Eu tinha que, inclusive, fazer uma tarefa aqui na internet hoje e ainda não terminei. Beleza. Fazer de madrugada, o resto. Então, vi uns filmes aí. Eu vi aquela animação do Antônio Bandeiras, embora eu tenha visto dublado, né? Justin e a Espada da Liberdade. Não! E, cara, não fiz muita coisa não. Tenho que fazer coisa pra faculdade. Tô ferrado, tô empacado, mas é isso. Eu tinha que fazer uns exercícios, não fiz porra nenhuma. É que se foda. Não, mas fazer exercício é fácil. O problema é quando você tem que fazer um negócio que não existe. Ah, o problema é que você tá fazendo mestrado também. Você tá diferente. Né? Principalmente quando você não tem mais pinta de mestrando. Ficou muito, muito ruim. Basicamente você é meio preguiçoso, então isso não ajuda. Mas assim, tem nenhuma notícia que você viu, que você achou interessante nas últimas semanas? Teve as imagens dos Vingadores lá, as imagens... Qual que é o nome? Esqueci. Eu não vi. Você não entrou no Melhores do Mundo, né? Ah não, cara. Só olhei o que eles botaram lá no meu feed. Aqui. Revelaram as artes conceituais dos Vingadores. O Evo Lazo vai ver, dar uma olhada. Mas tem o Hulkbuster versus o Hulk. Fuck yeah. Pera aí, deixa eu tentar entender isso aqui. Essa primeira mina aqui é a... Feiticeiro Escalar. E esse cara que parece um corredor é o... É o Pietro. Que é um corredor? É o Quicksilver, é o filho do Magneto. Que vai ter no X-Men também. Ok. Essa aqui do Hulk, a máquina fodando do... Certo, ali é a mulher, pra você comparar o tamanho do braço do Hulkbuster, é só ver a mulher do lado dele. Ah, tá. O braço dele é quase o tamanho da mulher, coitado. É, só quero saber se o Hulkbuster ele ainda vai precisar entrar com armadura dentro da armadura. Então, a gente nem sabe se é o Homem de Ferro que tá ali dentro lutando com o Hulk. Porque pode ser o Ultron controlando as armaduras do Homem de Ferro. É o Ultron o grande vilão? Do 2, é. É, pode ser também, né? O que deve ser provavelmente, que eu não vejo motivo do Hulk batalhar com o Homem de Ferro. Mas beleza. Vai ser maneiro, quero ver demais. Quero ver demais, filho. Quero chorar no cinema de novo. Meu Deus, cara. Pra quê? Não sei. Falou o cara que o filme do Superman com o Batman tá fugindo do filme do Capitão América. A tristeza. O que que tem? Você não soube que adiantaram o filme sei, do Superman? Sei, não. Isso tudo bem, eu sei. Fugiram do Capitão América 3, cara. Que vergonha. Não sei. Um filme que tem o Superman e o Batman junto tá com medo de perder pro Capitão América. É o Superman, pô. O Batman, Mulher Maravilha e provavelmente o Flash. É, todo mundo é. Chama logo de Liga da Justiça, essa merda, logo. Ah, sim, o Lex Luthor. Não, aquele Lex Luthor não me lembra. Mas o pior de tudo não é ter o Lex Luthor. O pior de tudo é ter o Robin. Ah, eu acho que é furada de ter o Robin. Eu acho que não vai ter o Robin, não. É, podem dar pra trás, eu não sei. Falando em super-heróis, aproveitando que essa deixa aqui no comecinho, tu viu que mudaram todo mundo que ia fazer o Quarteto Fantástico, né? Ah, isso é rumor, né? E falando dá pra trás também, né? Ah, acho que é rumor só, acho que não fariam isso, não. Rapaz. Vou começar a gravar o filme daqui a pouco, porra. Mas parece que demitiram o diretor, pelo menos. Acho que eles perceberam a cagada que tava acontecendo ali. Grande. Eles perceberam que ia ficar no mínimo igual ou pior do que os primeiros, que já eram uma merda. Que isso? Coisa que dá pra ver a pele dele atrás da máscara. O Doutor Destino que queria casar com a Susan sem motivo nenhum. Pô, muito bom. Excelente filme. Eu só sei que ia dar merda o negro pegando fogo na tela nos Estados Unidos. Porque me lembrava Ku Klux Klan, KKK, ia ser muito bom, né? Muito bem. Mas é porque iam fazer um filme de adolescente, né, cara? É foda. Todos os caras ali são adolescentes, não, né? Porque todos eles são velhos. Mas todos eles parecem um bando de pirralha adolescente. Ah, mas o cara que faz Homem-Aranha já tem 45 anos e ainda faz garotão lá. Então... A maior outra coisa, tem um culpa se o negócio é ruim. Inclusive, o diretor do Homem-Aranha. Disse que realmente depois do terceiro filme ele não vai continuar. Porra, depois do terceiro filme? Puta que pariu, caralho. Eu tô planejando mais que três filmes essa porra. Tem que fechar a trilogia, cara. Eu não sei se vai ter um quarto filme. Provavelmente, se tiver, é um remake de novo, cara. Remake nossa, não, reboot, senhora, né? Que merda. Reboot. Mas bem. Marvel devia pegar logo Homem-Aranha. Salva ele ali. Ele não pode, cara. Enquanto eles estiverem fazendo filme, eles não podem. Muito triste isso. Bem, só uma retratação, a gente estava até comentando ontem que saiu umas informações sobre a série do Constantine, a imagem, né? E ficou legal. O cara ficou parecido mesmo. Só faltou o cigarro, né? Vamos botar o cigarro na mão do Constantine, por favor? Pois é, né? Tá tudo bem. Então é isso, cara. Não tem muita novidade assim pra comentar. Também não vi muita coisa na semana. Vamos para as notícias. Cavaleiros do Zodíaco, a Lenda do Santuário, vai aparecer aqui no Brasil nos cinemas. A questão é a seguinte, a distribuidora do filme aqui na América, acho que é na América toda, né? Nem só na América do Sul, não. A Diamond Films, ela decidiu que vai lançar o novo filme Cavaleiros do Zodíaco em CG aí, aqui no Brasil. E tem um rumor de que ele vai sair em setembro. Porque é quando, teoricamente, vai sair em outros países da América Latina. Mas não foi confirmada a data. Bem, tu viu o trailer do filme? Eu gostei do trailer, não achei ruim, não. Eu achei legal, achei diferente. Eu só não gostei da Saori. Eu acho que a Saori tá muito fresh. Mas... Eu gostei pra caralho da ideia do capacete fechar, né? Finalmente botaram o capacete de verdade personagens. Muitas coisas mudaram. Os personagens não parecem mais um bando de molecoides de 14 anos de idade. E não parecem iguais um ao outro, né? Porque se tirasse o cabelo de todo mundo raspasse, ia ficar tudo na merda. Ah, não sei. Eles parecem cantores de J-Rock também, mas tudo bem. Fazer o quê, né? O Icky. Puta que pariu, cara. Desculpa. Eu não lembro do Icky. Não é por nada, não, mas... Ah, é o Icky. Ah, mas sei lá, eu gosto da armadura do Shun. A armadura do Shun é bem maneira, assim. Eu gostei. ela fecha toda, não tem peitinhos e as correntes são azuis, assim, de luz, parece. Acho bem legal. Cara, uma pergunta. Mudando a imagem dos cavaleiros dessa forma, que realmente eu acho que ficou mais maduro, vamos dizer assim, os cavaleiros. Você acha que as vozes ainda combinam? Aquela vozinha do Shun pra esse carinha? Ah, porque o carinha tem cara de viadinho mesmo, então vale. Tudo bem, né? Eu acho que vale. Eu acho que o Yoga que tá com voz de velho demais pro rosto dele ali. Tem uma voz meio estranha. Mas você tá reclamando do Ikki? É que eu acho que você não viu os Cavaleiros de Ouro, né? Vi. Que zoaram maneiro pra caralho, zoaram pra cacete o de escorpião, o Milo. Mas o Milo, ele nossa, sempre foi zoado na foto de tudo. Não, a armadura do Milo parece do Carnaval do Rio de Janeiro, velho. É uns negócios vermelhos com rubi, bizarro, pelo amor de Deus. Nossa, personagem inútil do caralho, cara. Eu nunca esqueço daquela cena do... tá o Milo e o... É o Yoga, né? Como é o nome, cara? É. Yoga? Não, cara. O Yoga é o Cavaleiro de Cisne. O outro Cavaleiro de Ouro, porra. O irmão do que morreu. O irmão do que morreu é o Ayoria. O Ayoria. Tá ele e o Milo na frente do mestre do santuário. Aí... O mestre tá pra escolher um dos dois pra ir pegar de volta a armadura de Sagitário. Acho que o mestre pergunta pro Ayoria o que ele faria se ele escolhesse o Milo e não ele. Ayoria diz que mataria o Milo. O Milo ficou com a cara de cu. Mas eu acho que dos de ouro, só o Milo mesmo que ficou meio zoado. O Camus parece que tem uma metralhadora no ombro dele. Eu não sei pra que aquilo serve. E também a armadura de ouro fica usada de Sagitário, né? O Seiya tá vestido e tá com pedra de cavalo, é verdade, velho. Que porra é aquela? Aquilo ficou zoadaço, assim. Puta que pariu, mas tudo bem. Aí a gente releva. Acho que a única coisa chata mesmo do trailer que eu vi é que... De novo a saga do santuário. Puta que pariu. Não aguento mais. Não sei, cara. Sempre a saga do santuário, sempre essa porra, sei lá, não aguento mais. Será que vai ter Desec... a cena do Shun e do Yoga? Porra, é em CG ainda, vixi. Eles parecendo com personagens de Final Fantasy, cara, naquela cena. É tudo personagem de Final Fantasy, cara. Que pariu. O capacete do Yoga ia fechar na hora, vendo o perigo que tá correndo ali, mas tudo bem. Mas esse negócio de sempre ser a saga do santuário parece Berserk com a saga no passado, com Griffith, sempre essa porra. Não, mas eu não concordo, cara. Como assim sempre a saga do santuário? Eu não lembro de outros filmes com a saga do santuário. Sempre remete à Briga dos Cavaleiros, sempre aquela porra. Também tem a reprise da Machete, né? É a saga mais longa, que o pessoal não, é a melhor saga. Depois eles repetem a mesma lógica pra todas as outras sagas. Sim, é o que o Kurumada faz sempre, né? Então, ele repete as mesmas lógicas pra tudo. Até o filler tem a mesma lógica. Então... Mas o que mais que eles iam botar por no cinema? Não sei, faz uma história nova. Faz uma história onde a Saori corre perigo, os cavaleiros têm que enfrentar os inimigos e no final tem que lutar contra um deus ou contra um chefe alfado. É totalmente novo, né? O Seiya tem que apanhar até no final ele tirar o poder do cu e vencer o inimigo. Sabe, é um negócio novo, sabe? Sei, completamente novo. Vai ter, tem que ter também a cena do Shun se fudendo e gritando pelo Ikki, né? Porque realmente... Porque tem que entrar o Ikki. E também tem que ter uma hora que o Shiryu vai arrancar a armadura fora pra lutar contra o cavaleiro. E ficar cego no meio da luta. Ou se ele já tiver cego, ele volta a visão dele. Sem explicação. É, exatamente. Aí, fechamos o filme já. Não precisa de um roteiro. É basicamente a mesma coisa que sempre. Você só trocar o nome dos personagens. Recebe. Só que esse eu não vejo no cinema, não. Esse eu tô tranquilo. Esse eu espero sair no Netflix, que deve sair também. Essa porra, eu espero. Esse eu tô tranquilo. Você não vai ver esse filme no cinema, cara? Que é isso? Não vou. Ainda mais que não deve passar aqui mesmo, então foda-se. Como assim não deve passar aí, cara? Vai passar no Brasil todo, que é isso? Ah, eu duvido que essa porra vai passar aqui. É isso, cara. Um grande lançamento em setembro. Que merda, hein? Se fosse em janeiro que eu tava desesperado pra ver alguma coisa, mas... É, foda-se. Mas a única vantagem que eu vi aqui, cara, é que se sair realmente em setembro, é interessante que a diferença entre quando sair no Japão e aqui é bem pequena. Pelo menos no geral, o filme vai sair dia 21 de junho no Japão e 25 de setembro aqui, se sair mesmo, então é pouca coisa, né? É o único grande diferencial, mas afinal é Cavaleiro Zodíaco, é a coisa que faz sucesso aqui nesse país de anime. É só aqui no Brasil, na França, porque nem no Japão faz sucesso tanto assim. E na Espanha, porra, na Espanha também faz pra caralho. Aí eu não sei, eu só lembro da França e do Brasil. Assim. É, bem, foda-se. Então é isso, pessoal, fiquem aí com essa notícia: A Lenda do Santuário vai estrear no Brasil e provavelmente em setembro. Vamos pra próxima. Pixar anuncia sequências para Os Incríveis e Carros. Caralho, não, Carros não, gente. Pixar, seus filhas da puta. Já tem Carros 1, Carros 2, aviões. Você vai fazer o Carros 3. Vai se fuder, meu irmão. Porra, quem gosta dessa porra? Ninguém gosta de Carros. Que caralho, velho. Eu não aguento mais carro. Que raiva. Eu até cortou a minha empolgação pros Incríveis 2, que eu queria pra caralho. Por que, cara? Eles anunciam junto com Carros 3. Tu fala, velho, como se porra. Tu fosse obrigado a ir assistir Carros no cinema, porra. Mas, porra, eles gastam dinheiro pra caralho pra fazer Carros. Mas ganha velho. Grana, porra. O retorno é grande. Mas se fuder. Eles precisam irmão. Fazer Carros pra poder patrocinar os outros filmes, caralho. Só faz filme merda essa porra agora. DreamWorks pra sempre agora. DreamWorks parceira. É isso. DreamWorks forever. É isso. Cara. Eu tô puto com essa porra, velho. Aviões, já teve aviões, velho. Porra, chega de carro, chega desse mundo. Daqui a pouco vai ter motoquinhas. Vai ser mobilete correndo. Vale lembrar que inicialmente o projeto era que ele saísse direto pra home video. Só que eles desistiram e lançaram no cinema pra poder vender bonequinho. É tomar no cu, malditos capitalistas do caralho. Ai, que raiva. Que é isso, cara, mas eu tô feliz com Os Incríveis 2. Acho que pode ser um negócio legal. Não, Os Incríveis 2 tem tudo pra dar certo. Há um tempo atrás, o diretor, ele tá fazendo um roteiro, né? Ele disse que ele ia fazer uma coisa diferente, né, do primeiro filme, fazer uma coisa mais séria e tal. Mas, não sei. A questão é que, pelo menos, o roteiro tá confirmado que é o mesmo cara. Mas é filme de super-herói, dá pra fazer um monte de coisa nesse mundo de super-herói. Agora, um mundo de carros, não dá mais pra fazer nada em carro. Já teve espião já em carro. Chega de carros. Não, explode essa porra. Chega. Não aguento mais. O filme deve sair lá pra 2017, provavelmente. Não sei qual vai sair primeiro, provavelmente Carros, que é mais fácil de fazer. É só interessante na notícia que eu sabia que ia acontecer, só que não sabia se já estava confirmado, mas eu vi que está confirmado mesmo para 2016, o Procurando Nemo Finding Dory, Procurando Dory. Ah, é? Eu tinha até esquecido essa porra. O que você acha? Procurando Dory, cara. Não sei. É melhor que Carros 3, então tá valendo. É. Pelo menos as pessoas gostam de Procurando Nemo, não igual Carros, que as pessoas não gostam dessa porra. Eu tô com raiva do carro. É um filme só pra vender bonequinho, velho. Porra. É foda, cara. Todos eles. Os filmes que você pegar aqui, eu acho que até 2016, 2017 com esses dois. Que Os Incríveis, por mais legal que seja, ele também, de certa forma, é pra vender bonequinho. Você poderia fazer um outro filme. Embora seja legal, assim, eu tava esperando. Acho que era um dos filmes que merecia continuação. O Procurando Nemo, por exemplo, eu não acho que precisava. Acho que já era um filme fodão e tal. Ah, eu também não precisava, não. Mas por exemplo, The Good Dinosaur. Com esse nome eu já me sinto meio... né? Eu sinceramente, eu perdi a minha... Minha confiança na Pixar depois dos filmes que ela lançou. Então não tô lá, mas tô afim de ver o The Good Dinosaur. Esse Inside Out, eu também não sei. Pode ser. Esse Inside Out é dentro do corpo humano, né? Uma coisa assim, então. Não sei. The Good Dinossauro me lembra do Horácio, do Maurício de Souza, isso já me deixa irritado. Já. Eu lembro de desenhos animados com dinossauros, cara, me deixa muito irritado, cara. Só me lembro de um negócio do Maurício de Souza, o Em Busca do Vale Perdido. Que tem os 25 filmes, essa porra. Tem aquele dinossauro da Disney, que é legal, uma história uma merda. O CGI é legal, uma história uma merda. Nossa, dinossauros da Disney é muito ruim mesmo. Nossa senhora. Tem aquele filme do dinossauro que ninguém viu desse ano. Mas aquele ali não, né? Projeto. Que pariu. Aquele ali deve ser muito bom. Que pariu, né? Foda-se. Eu estou feliz pelos Incríveis 2. Mas eu fiquei desanimado depois. Incríveis 2, yes! Carros 3, O pior é que eu fico me perguntando, será que Carros vai ficar uma franquia gigantesca? Porque eu duvido que termine em 3. Porque não é como se fosse a trilogia. Então... Eu não vejo mais história nesse mundo, gente. Sei não lá. Tinha história nem no começo, cara. Tipo, era corrida, finalizou a corrida, ficou no mundinho dele. Aí inventou o espião. Não sei mais. Ai, meu Deus. Foda-se. E é isso. Game of Thrones pode virar filme. Então, parece que está sendo discutido com o criador de Game of Thrones, entre uma discussão entre ele e a HBO, para transformar Game of Thrones em filme. A especulação que tem ao redor é que esse filme se passaria depois do final da série e que contaria o final da história, como se o final fosse um épico no cinema. É um filler. Não seria um filler, seria o final mesmo. É porque a série está cotada para ter entre 7 e 8 temporadas. Se você pegar entre 7 e 8 temporadas, dado o que eles estão seguindo agora, e supondo que o Martin faça 7 livros, como ele disse, não vai caber. Não vai dar pra contar toda a história, a não ser que eles cortem um monte de coisa. Eu tô com medo desse velho morrer antes do final do livro. Eu tô com muito medo. Também gordinho, velho gordo, tem vários problemas, então dá medo. Eu sei que ele já deixou o final pros estagiários dele lá, mas mesmo assim... É, cara, não sei. Eu acho que ia ser legal um filme. Uma das coisas que eles estavam falando, que é pra questão do filme... ele estava questionando a questão do CGI, né? Que é muito caro fazer CGI e os dragões estão cada vez mais difíceis de montar. Estão crescendo e tal. Na série, eles até agora estão legais, só que é caro, porra, fazer. Tem poucas cenas com dragões, tentam pôr o menos possível, porque é caro fazer CGI. O resto da série até que dá pra fazer, não tem tanto CGI, é mais... Realmente é o set de filmagem, os caras montam um pouco certinho. Agora, os dragões e os lobos, mas principalmente os dragões... Bota uns caras vestidos de Barney ali no meio, vai. eu não sei, você tá me dando spoiler, eu não sabia que tinha lobo nessa porra. Dragão sabia. Peraí, como assim? A primeira cena do livro... Não sei, eu não lembro mais de nada. Até o filme sair eu vou ler o livro, eu prometo. Eu vou ler, eu acho. Tá bom, faz parte da sinopse. Se eu ler a sinopse, foda-se. Eu sei que veio o inverno. É só isso. Mas bem, outra possibilidade de filme seria eles filmarem alguns contos, né, que o Martin colocou, que inclusive tem no Reis da série, que contam a história antes do tempo atual de Game of Thrones, 90 anos antes. Que aí vai contar, acho que até, se eu não me engano, vai mais ou menos até quando começa a guerra da série. Que se passa, que eu sei que tu também não conhece, foda-se. Antes da história atual de Game of Thrones, teve uma guerra há algum tempo. que eles mataram o rei antigo e colocaram o rei novo. Também faz parte da sinopse. Provavelmente isso vai até esse ponto, mais ou menos. Não sei. Martin ainda tá fazendo os contos, ele fez poucas contos até agora. Algumas coisas já tem no... Inclusive, como eu disse, nos vem junto com os reis do Game of Thrones. Mas, é, ninguém sabe, cara. Filmes de séries da HBO não é uma coisa tão incomum. Eles fizeram do Sex and the City, que obviamente eu não vi, nem a série, nem os filmes. Ah, claro. Óbvio. E... Nós somos homens. E vai ter agora do Entourage, que também... Eu não vi, mas esse eu tenho até interesse em ver, que ele fala muito sobre Hollywood, pelo que eu sei, e sobre cinema. E dizem que é muito boa essa série, mas eu até agora não vi ela. E o filme tá sendo rodado no momento. Mas assim, eu não sei, cara. Porque é foda que a grande coisa interessante de Game of Thrones, assim, todo mundo ficou feliz quando Game of Thrones se tornou uma série da HBO e não um filme, sabe? Porque era muita... É porque cabe conteúdo na série. Porque cabe conteúdo, já que é muita coisa pra contar. E também porque a gente sabe que a qualidade da HBO pra fazer essas séries é muito boa. A gente já tem um know-how de séries da HBO que provam que ela sabe fazer séries desse tipo, sabe? Eu só ficaria feliz se me dissessem que quando acabasse a série de Game of Thrones e fizesse esse filme, ia começar a série do Monster. Que até agora então, o Del Toro ainda deve estar desenhando o começo dos storyboards pra fazer alguma coisa. É, apesar que a série do Monster deve ser bem mais barata, né? Então... Bem mais, com certeza. Tranquilo. Mas eu não posso falar muito de Guerra dos Tronos. É um livro que eu só li em duas páginas. Eu vou ter que ler de novo as mesmas duas páginas que eu já esqueci que acontece nelas. Então, é isso aí. Tá bom. É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. E vamos esperar pra ver se realmente sai esse filme. Porque isso também não é... Eu prefiro que fosse seriado o final. Eu preferia que fosse um final seriado mesmo. É. Ah, tudo bem. Eu sei. Eles estão dizendo que o orçamento daria por volta de 100 milhões. Eu nem sei se isso é um orçamento grande o bastante pra fazer, mas... Eu acho que não. Eu acho que não é pouco, mas... Mas, né? Não sei. Tô dizendo que dá? Então, acredito neles. Falaram que o Itaquerão ia custar menos de 1 bilhão. E tá lá, não, mas, né? Mas peraí, não vai comparar a HBO com o governo, né, caralho? Claro que não, né? Não dá pra comparar o Corinthians, uma entidade tão grande com a HBO. Exatamente, né? Não dá, cara. Mas sim, pessoal, essas foram as notícias dessa edição. Vamos pra nossa área de discussão. Então, galera, essa semana a gente vai fazer uma breve discussão, uma breve conversa, na verdade, sobre filmes baseados em jogos de videogame. E a gente vai excluir filmes de animação, que são aqueles que uma boa parte são bons. A gente vai ficar nos filmes de cinema, que a maioria deles são ruins. São uma bosta, né? Tudo bem. É, Luke, quer puxar aí o primeiro filme? Eu vou puxar um que eu gosto, que é O Príncipe da Pérsia, que vendeu bem pouco, mas eu gosto do filme. Achei legal. Achei legalzinho. Mas parece que vendeu bem pouco. O pessoal queria fazer uma franquia, mas parece que caiu por água abaixo. É, o pessoal não curtiu muito, não. Não achou muito legal, não gostaram do Jake Gyllenhaal como protagonista. Eu não tive nenhum problema. Eu tive problema mais da relação dos dois, do protagonista com a companheira amorosa lá. Porque no jogo é bem melhor, assim, é bem diferente. Mas não é algo que eu falasse, que filme ruim, que não sei o que. É bem legalzinho. Eu acho que eu gostei porque eu nunca fui fã de Prince of Persia. Eu ficava puto com o do Super Nintendo, que era muito difícil. Eu não conseguia passar a primeira fase. E eu não joguei os das gerações futuras, que eu sei que eram bem mais fáceis. Era bem melhor, bem mais tranquilo. É de boa. É bem mais fácil, né? É. É porque o primeiro era absurdo também, né? O primeiro não dá pra passar a primeira fase, cara. Que pariu. O cara com a fralda na cabeça, correndo lá mal pra caralho, lá era horrível. Era horrível. Eu lembro da cena de ação com a faquinha, gostava pra caramba. Eu gosto de cena de ação de faquinha. É bem legal. Eu não acho um filme incrível, mas é um filme. Não, não é incrível, legal, mas é divertido. É igual o 300 de Esparta, passou, foi divertido, tá bom. Não vou comparar, mas deixa pra lá. Então. Não, tô falando do 2, tá? Ah, só pra tá. Mudar. Eu falo 300 de Esparta, mas eu tô pensando no 2. Eu sei que tá errado. É verdade. Comparar com o 2, eu ainda acho que parece um pouquinho mais legal. Mas é isso. tem, tu puxou um algo que é mais ou menos. Então... Ah, você quer que eu fale dos ruins? Não, eu vou posso puxar um fácil. Só, vou perguntar uns aqui que eu não sei se tu viu e que eu não vi, né? Só antes de puxar pros que eu vi. Tu chegou a ver o do Alone in the Dark? O Alone in the Dark eu não vi. É. Porque eu também não, vi, não joguei o jogo, eu tenho medo. Eu vou tirar daqui os que eu não vi, que ninguém, nenhum de nós dois viu. O Far Cry. Far Cry também não. Far Cry é um nem alemão, cara. Nossa senhora, deve ser bom pra caralho. Forbidden Siren. Nem sei, sei que porra é essa. Eu acho que é um jogo de terror japonês. Jogo de terror você pode contar a maioria. O House of the Dead. Não. Esse eu joguei, mas eu não lembro de ter visto. Eu acho que eu vi um pouquinho do filme, só que era tão ruim que eu mudei de canal. Fui na TV. In the Name of King. Esse que eu acho que eu assisti, mas não lembro, cara. E parece legal. Eu não lembro desse filme, não. Eu não lembro. Mas eu vou ver depois, ver se tem no Netflix, O Nome do Rei. Porque o segundo filme, o protagonista é o Dolph Lundgren. Então eu tenho que ver esse filme. Vixe, nossa senhora, deve ser bom demais. Deve ser legal, então eu vou ver depois. Ser foda demais. Chegou a ver o Max Payne do Mark Mark? Eu vi o começo e desliguei. Eu não aguentei. Cara, eu vi umas partes. É muito ruim, cara. Não, eu desliguei. Eu fiquei sabendo que tinha parte com um anjo de verdade. Eu falei, ah não. Ainda bem que eu não vi essa porra. Chegou a ver esse bosta. Eu nunca joguei esse jogo, não sei. Você chegou a jogar? O jogo eu já vi, mas o filme não. Porque era do. Qual que é o nome do filho da puta lá? Aquele diretor que sai na porrada com todo mundo. Aquele que diz que quem quiser fazer melhor filme pode ir lá lutar com ele. É, esse cara aí mesmo. Esqueci o nome desse filho da puta. Que pariu. É desse cara aí. Esse que é desgraçado. Tu chegou a ver o Wing Commander? Não, nem sei que porra. Acho é que eu joguei o jogo, mas não lembro. Blood Rain também. É, o último que eu ia perguntar era Blood Rain. O resto eu vi, pelo menos. Isso assim. Então tá, vamos agora pros filmes que ficaram. Hitman Assassino 47. Eu não vi esse filme, eu fiquei com preconceito demais desse filme, assim. Cara, o pior é que eu não acho tão ruim, deve ser porque eu não joguei o jogo. Eu não acho tão ruim, sabe? Eu acho que eu ainda curto algumas cenas de ação e tal. Mas todo mundo fala muito, muito, muito mal desse filme. Eu não sei o que é, eu vi vídeos do jogo e tal. Eu acho que ficou, não vou dizer fiel, né? Mas eles conseguiram botar o clima do jogo, sabe? Eu não sei, eu não consegui achar tão merda assim. Aliás, eu tava falando do Max Payne, há duas semanas atrás, no FX, que é um dos poucos canais de TV a cabo que eu assisto, eu vi que iam fazer uma... Ele sempre tem aquela sessão duplex, que são dois filmes de alguma coisa que não são merda. Isso. Aí iam fazer os jogos para o filme, dos jogos para o cinema, aí ia ter uma sessão duplex, Hitman Assassino 47 e Max Payne. Cara. Nossa, bom. Já sei o que eu não vou ver. Aí também não, né? Aí joga um Resident Evil ali no meio também. Aí ajuda pra caralho, né? Ok. Então vamos aqui pra um clássico. Clássico. Double Dragon. Clássico. Double Dragon. Double Dragon, nossa. Double Dragon tem uma frase que é. Nossa, você é mais feio que sua mãe, assim. Eu só lembro disso nesse filme. É horroroso esse filme, é muito ruim. Ele junta o pendante e ele fica com uma roupinha, né? Bizarra, assim. Eles ficam super poderosos ao vivo. Cara, o filme que tem Marco da Cassius, por si só, ele é. Eles passaram na sessão da tarde direto, essa porra. Era muito ruim. Cara, a melhor coisa do filme era a Alissa Milano. Tinha aquela cena que ela ficava, que eles iam no cano, aí eles brigavam pra quem ia atrás dela pra ficar olhando pra bunda dela. Tinha um esconderijo secreto que era cheio de guris, assim, dos anos 80, de gangue. Era muito ruim. É, o filme tinha um clima meio Warriors, muito pior, né, claro. Muito ruim, nossa. Tinha as gangues de tudo que é tipo, tinha gangues do pessoal do Correio, tinha muito trash, cara. E os carros, eu lembro dos carros dos caras que tinha tipo um videogame os carros, sabe? É, mas eu lembro que tinha um monstro que ficava amigo deles também. Tipo... É porque é o vilão do... Aquilo era o Abobo? Aquilo era o Abobo? Puta que pariu, cara. Não. Que merda de filme do caralho. Jesus. Ele foi transformado pelo vilão do... Puta que pariu, era o vilão do mal. É horrível esse filme. Esse filme é horroroso. Esse filme, ele é legal pra assistir com os amigos e zoar, cara. Mas puta que pariu, é muito ruim esse filme, cara. Mas eu vi muito, eu admito que eu vi muito esse filme na Sessão da Tarde. Ah, passava na Sessão da Tarde, a gente tinha porra nenhuma pra fazer. Vamos ver Double Dragon, né? Cara. Enquanto isso, no SBT devia estar passando a Fantástica Fábrica de Chocolate, então... Já que a gente pôde esse clássico da Sessão da Tarde, vamos para um outro clássico da Sessão da Tarde, considerado o pior filme baseado em franquias de videogame de todos os tempos, Super Mario Bros. Que eu discordo, eu gosto de Super Mario Bros. Super Mario Bros. É foda. Eu acho muito engraçado aquelas botinhas que eles faziam pra dar o salto, eles botavam umas botas do nada. Qual assim. É o seu nome? Mario Mario, qual é o seu nome? Luigi Mario. Nossa. O Yoshi bizarro lá. Outro ator, inclusive, o ator que faz o Luigi, é outro ator que você sabe que se ele estiver no filme, provavelmente o filme é uma galhofa. Que isso, o não? Peste, o cara. Peste, não. O Peste, cara. O Peste, cara. O filme do Peste é do caralho, eu vejo até hoje. É muito bom, velho. Caralho, eu lembro que ele tava sendo... Eu prefiro falar de Peste do que Super Mario Bros, tá? Né? Agora você fala isso, gostou do filme. O Peste tava sendo caçado pelo bandido lá, e do nada ele para e fica numa festa da piscina e fica cantando no meio da festa da piscina. Por quê? Não sei. Mas tudo bem. O bom do Super Mario Bros. É a teoria deles dos dinossauros, né? Os dinossauros fugiram por uma outra dimensão. Faz muito sentido, né? O Luigi pega a princesa porque o Mario é um gordo barrigudo, não dá pra pegar a princesa. Os Goombas, cara. O que são os Goombas? Os dinossauros com aquelas cabecinhas e corpo bizarro. Mas eu ainda acho que o lagarto do primeiro filme do Espetacular Homem-Aranha me lembra o Goomba daqueles. E eu não lembro porquê, mas eu lembro de uma mulher peituda, gorda. Tinha, que o Mario pegava. Uma gorda peituda. Que o Mario pegava. Que o Mario pegava, era ela que isso. Dava eu não as botinhas pra eles. As botinhas que eles pulavam. Que porra era aquela, né? Coitado do Mario. Só porque é gordo e careca. Não pega a princesa. Mas ele ficou feliz. É muito ruim esse filme. Mas se passar na TV, eu vou parar pra assistir. Só pela zoeira. É muito triste, cara. É igual os Batman do Tim Burton. Eu sei que eles já foram bons, mas hoje em dia são uma merda. Mas se passar na TV, eu paro e assisto. Porra, não compara o Batman com o Super Mario, né, cara? Desculpa, é verdade. Esses filmes antigos, assim, são um foda, cara. De madrugada, eu tava assistindo, inclusive, o... É um Police Story, eu não lembro agora qual foi o nome brasileiro que deram pra ele. Que é um filme que o Jack Chan é o policial e tal, como sempre. E que, por causa de um problema que acontece, ele vai tentar salvar os policiais que foram presos pelos bandidos. E oito policiais morrem, assim, na frente dele. E ele fica depressivo e não sei o quê. E assim, o filme é um monte de cenas de morte de policial pra cá e pra lá. E morrem pessoas e um monte de coisa. Mas eles não podem dar beijo. Eles não podem dar um beijo pra garota do filme. Que porra de... é essa, caralho? Faz sentido, pô. Que isso? Não é bem. Então, vamos passar Super Mario? Por favor. Então, Super Mario. Mas tem coisa... Eu, assim, por mais que o pessoal diga que o Super Mario é o pior de todos, pra mim, tem coisa pior. Eu acho o Double Dragon pior que o Super Mario, mas beleza. Então, chegou a ver o Dead or Alive? Eu não cheguei a ver, tipo, prestando atenção no filme. Eu deixei ligado a TV do lado e tava rolando ele, né? Ficou prestando atenção nem nas mulheres, cara? Cara, não, esse filme é muito ruim. Ah, mulher eu vejo na internet, já tô nos anos 90, as né? As mulheres do jogo são mais gatas do que as mulheres do filme. Não que elas sejam feias, mas... Esse filme é muito merda, cara. Puta que pariu. Pessoal, não vejam. É só, se tu quiser ver mulher, vai na internet. Aqueles dois últimos que a gente falou, Double Dragon e Mario, aí dá pra ver pela zoeira, mas esse filme, ele simplesmente... Não tem nada. Nem pelo libido não serve. É muito fraco. Mas um filme aqui que muita gente fala mal, mas eu acho legal, eu acho maneiro, acho divertido. Doom que tem, inclusive, tem uma cena aí. Doom não é bom não, cara. Não é divertido não. Todo mundo fala só bem da cena de primeira pessoa, mas eu acho legal, eu acho que o The Rock tá bem no filme. Que pariu, não. Explicação Deus Ex Machina do caralho. Chega da azia aqui, puta que pariu. Cara, é muito... eu sempre fui muito ruim, Doom, cara. Muito, muito ruim, né? Mas eu não acho que isso influenciou na minha decisão de achar o filme legal. Eu só sei que... eu não sei, cara. Eu vi umas três vezes Doom e... Eu acho muito zoeira, cara. Muito zoeira. A cena de primeira pessoa tem que falar que é excelente. Eu acho foda. Mas o resto... o resto joga o filme fora. Não precisa de mais nada. É tipo nada. Lanterna Verde, né? 5 minutos do filme se salva. Ah, é? 5 minutos de Lanterna Verde salva, se porra. Salva? A cena em nua é foda, caralho. Vá merda. A cena em nua é foda do cara. É foda pra caralho. Fale mal, não. Cara. Momento nula é legal. É legal. Não tem o que discutir. A parte nua é legal. O resto é uma merda. É muito ruim. Não. É foda-se. Pra mim tá no mesmo nível do primeiro Thor. Também só 5 minutos e salto. Não. Olha aí o DC Net, foda. O Lanterna Verde é nível Hulk do Ang Lee, cara. É muito ruim. É pra gente ver como o Doom é ruim, cara. A gente parou de falar dele pra falar de outros filmes. Porque não tem o que falar de Doom, velho. É o The Rock no Doom, velho. É muito ruim. Não dá. Cara, a melhor cena é onde o The Rock não aparece, cara. Não tem história, cara. Não é porra nem o The Rock. O filme faz sentido existir, porque o jogo do Doom não tem história. É você passando em várias salas e matando monstros do inferno, sei lá o quê. Mas eles quiseram criar uma concepção, uma história meio louca no espaço em que eles liberaram sei o quê, que o filme todo a gente não sabe o que é, que transforma as pessoas em monstros e foda-se, tem a cena em primeira pessoa. E é qualquer merda. Tem o The Rock. Não, cara. E é qualquer merda, assim, é. Eu concordo, como o título é Doom, a porta para o inferno. Fora para o inferno, porque o filme é um inferno, é uma merda. Que pariu. É muito ruim mesmo. Então, vamos para uma franquia famosíssima. Milhões que dá gente pessoal. Resident Evil. Nossa. Curiosidade, Luke, quantos filmes de Resident Evil você viu? Eu vi só dois, não acredito. Eu vi quatro. Quatro, e aí? Eu tava passando uma maratona do Resident Evil, que era o 3 e o 4. Aí eu vi os dois seguidos. Eu vi o primeiro e o segundo no cinema. Não, não vi nenhum no cinema, mas eu vi o primeiro e o segundo só. Eu desisti de Resident Evil da franquia quando eu vi o Nemesis. No Nemesis de borracha? Pior romance da mulher com o Nemesis. Foi, né? Naquele que momento pariu, que eu desisti da franquia. Foi pra mim nível Predador tendo romance com a mulher no Alien vs Predador. Assim, foi inadmissível, é horrível. Não devia existir aquilo. Mas eu acho o primeiro filme até legalzinho. Eu não tenho tanto problema com o primeiro filme. Agora, depois que a mulher começou a ter super poder, que cagou tudo, né? Pelo amor de Deus. Porque a garota, a personagem, a super fodona atriz, ela é maior do que o filme, cara. Claro, porque ela é a mulher do diretor. O filme é, olha quem eu estou comendo aqui. Ele bota as cenas da mulher dele, assim. Basicamente é isso. Não, o engraçado é as inconsistências do filme, assim. No terceiro, o mundo virou um grande deserto. Aí no quarto tá tudo normal de novo, não tem problema nenhum. Não dá pra entender, não. Eu me lembro, quando foi sair o quinto filme, a propaganda que tinha do quinto filme, que era tipo uma propaganda de uma... marca de tablet, uma coisa assim. Você ficava pensando, porra, cara, que propaganda interessante e tal. Aí quando aparecia a mulher do Resident Evil, você... Não. Você tá de sacanagem. Não, fora que botaram aquele vilão loiro do jogo. E o cara é um canastra foda. Ele tem umas cenas Matrix no, no último filme, que é horroroso. Nossa, é muito ruim esse filme. Luke, pergunta, o que, que é melhor, o Nemesis do Resident Evil ou os cachorros do Hulk, do Ang Lee? Olha, os cachorros do Hulk não tiveram romance com o Hulk, né? Então eu acho que fica melhor. Como aí. Assim não tiveram romance, cara? Aquela cena lindíssima, do ele se atracando com o Hulk, né? Aquela cena calorosa e tal. Pelo menos eles não pareciam de borracha, cara. Porra. Nemesis com os braços de borracha, parecendo um boneco de posto. Mas pior que a sensação que eu tenho, eu não cheguei a ver o terceiro, quarto e quinto filme. Mas a sensação que eu tenho é que o orçamento foi aumentando, sabe? Ele foi conseguindo ganhar grana, foi aumentando o orçamento. Parece que à medida que os filmes foram passando, eles começaram a ganhar dinheiro pra fazer os negócios de CGI. No segundo filme eles não tinham grana e fizeram Nemesis de borracha. Nossa. Aí começou a ter as outras coisas. Eu me lembro de dos trailers do terceiro filme, que os zumbis ainda andavam do jeito muito escroto, estranho. E aí pro quarto filme já tava bem mais elaboradozinho, os monstros e tal. E o quinto tem uns monstros muito loucos. Lembra Resident Evil? Fala que de Resident Evil não tem nada, né? Vou te falar, cara, Resident Evil ele foi progredindo mal, viu? O jogo. Do primeiro pro último jogo, as coisas mudaram muito. Não, o jogo tá ruim, tá tudo bem, mas o filme também não tem porra nenhuma do jogo, né? Ah, tem um cara ali que tem tal história, ele bota no filme só o nome do cara, assim, já tá bom, né? Mas com certeza, dessas franquias de jogos, eu acho que é a que mais fez sucesso, cara. É, infelizmente, né? Mas sucesso não quer dizer qualidade. Exatamente. Até porque a outra franquia que fez sucesso foi Lara Croft Tomb Raider, com Angelina Jolie. Que eu acho que é o mesmo exemplo do Dead or Alive, que é só pra ver a mulher. Esse mesmo. Eu vi os dois nos cinemas. Só que eu discordo, porque por pior que seja, Lara Croft Tomb Raider, ele tem algumas cenas de ações divertidas. O primeiro, pelo menos, né? O segundo, ele chutou o pau da barraca. O segundo é muito ruim. Mas eu gosto da cena, a primeira cena, quando ela tá lutando com aquele robô, eu acho legal. O que não faz sentido também, né? Não, que sentido bem, naquele filme você pode ignorar completamente. A gente precisa demonstrar que a Lara Croft é foda. Ah, bota ela lutando contra um robô. Tipo, massa velho absurdo. Depois né? Ela luta contra estátuas que se movem. Oh, caralho. Nossa, cara. Eu gostava muito desse filme quando quando eu era adolescente, pelos motivos errados. Eu acho esse filme totalmente anticlímax, cara. Porque as melhores cenas são essas que a gente falou de luta contra os robôs e tal. Só que a grande cena do filme é ela correndo lá pra pegar o item que volta no tempo. E é muito, muito... A cena final é muito fraca pro resto do filme, sabe? Mas... E tem o James Bond, né? Então... Quando antes eu vi o filme fama, de né? novo, eu vi ele lá e falei, Sport, eu não acredito. Antes da fama. Eu não acredito que é ele, meu. Eita, eu achei que ganhar dinheiro, né, cara? Tinha que aparecer na cena. Eu não lembro, cara, porque assim, eu sei que eu vi filmes anteriores, mas eu não lembro da Angelina Jolie antes dele, é só no Hackers. Mas eu prefiro esquecer que ela fez esse filme. É, eu também não me lembro muito dela. Eu não sou tão fã dela. Eu não então... sou fã dela, ela só aparece de um lado pro outro em vários filmes. E ela já acho foi ela gostosíssima, mais. Já foi mais gostosa, né? Não, hoje em dia ela tá pensando no sanduíche. É. Mas no Senhor e Senhora Smith ela tá incrível, por exemplo. Brad Pitt fez muito trabalho ali. É porque depois de virar mãe de 200 crianças, né? A mulher tem um orfanato também, né? Vamos pensar nisso também, coitado. É, aí é foda, né, cara? Acho que o último filme que eu vi dela foi aquele Salt. Só que eu acho que vai sair um esse ano, um filme dela também de ação. Não lembro qual. Vai ter uma Malévola. Ah, vai ter uma Malévola. E pior que eu tô afim de ver. Eu vi o trailer, achei legal. Não. Porra, o filme também tem historinha, né? Mas ainda assim, achei legal. Eu achei que... Pra físico atual dela, esse tipo de vilão funciona muito bem. Bem melhor que a Julia Roberts, pelo menos. É claro que pro físico dela, ela tá com as bochechas puxadas pra dentro, no começo do disco. Ela não precisa fazer maquiagem, cara. Ela nem precisa fazer emagrecer absurdo pro filme, que os atores fazem. Pois é, cara. Acho que o filme pode ser legal, acho que vai ser legal. Nossa, esse Salt é bem ruim. Eu gostei dos efeitos. Ah, na Salt é uma merda, cara. O último filme que eu vi com ela que eu gostei foi o Turista, que é ela e o Johnny Depp. O último filme que eu vi que eu gostei dela foi o... aquele do... do tiro que fazia curva. Esqueci o nome desse filme. Wanted, que é baseado na HQ? Isso. O Procurado. É. Eu acho uma merda, cara. Eu acho uma merda esse filme, cara. Eu não consigo conceber essa ideia, cara. Da bala fazer curva. Não dá. Não, o pior de tudo é o Might Buster fazendo um episódio especial pra testar se a bala faz curva. Eu falei, ah, vai tomar no cu. Não, para de lavar uma louça, porra. Meu Deus, cara. Bem, então, Tomb Raider, Lara Croft, teve seu auge. Eu acho que na época que ele saiu no cinema, muitos adolescentes foram ver o filme por motivos errados. Até porque ela fica, tinha uma cena lá que ela ficava nua de costas, mas ficava nua, né? Pro adolescente, aquilo ali serve. Não, porque a Lara Croft na época era absurda, né? Aqueles peitos triangulares maravilhosos. A Lara Croft da geração atual, ela tá mais gostosa do que a antiga. Apesar de ela ser mais nova, teoricamente. E o Vilas gosta das novinhas, tô vendo isso aí. Entendi. Claro. Mas, é, né, cara, teve seu momento, teve seu auge. É interessante notar que os adolescentes assistiam esse filme pra ver a Angelina Jolie nua. É porque eles não conheciam o Gia, que é o filme que ela passa o filme quase todo nua e tem sempre lésbicas. Ah, é? Opa, tô baixando aqui, peraí. Orgia? Você não sabia? Gia. É G-I-A. Ah, não é orgia, você não Não é orgia, é Gia. Olha, já tem pra assistir online, já posso assistir depois que acabou o podcast. Olha aí. E bem, é isso, vamos pro próximo filme da nossa lista, que é ele, The King of Fighters. Que é, cara, é uma das piores adaptações de jogos de luta que eu já vi na minha vida. Cara, a Mai, ela parece um Raiden. Não, The King of Fighters também não tem lá muita história, né, cara? Não, mas The King of Fighters, se seguisse a história do jogo, que tem lá, é uma merda, mas tem aquela coisa. Mas, não, cara, nem pra isso. E é foda, porque você sempre se sente mal, porque você lembra da Mai, apesar de tudo bem ser personagem de videogame e tal, mas você sempre pensa nela como se fosse uma garota peituda, e bota uma japonesinha que nem peito tem direito. É, também controlar japonesa com peito, difícil, né? Mas tem aquela lá que a gente conhece. Tem, aquela lá, mas... Aquela lá dá pra fazer, pô, tem filme de luta... Chama ela, caralho. Eu acho, eu apoio. Agora sim, eu vou fazer um filme do King of Fighters. Eu vou chamar ela. Dá pra fazer o Jordan, o outro do DJ na Live, que ela faz. Ela faz a. Esqueci. Qualquer uma, todas são peitudas. A mais famosa é aquela de vestido azul. É... Mas eu não lembro desse filme, pra falar a verdade. Eu também esqueci nada, muita coisa, eu lembro só da Mai Rei, porque ficou uma coisa que ficou marcada na minha memória. É que eu não sou muito fã do King of Fighters. Mas é que o filme, então, ele é esquecível. É, porque a história é realmente muito fraca. Não é a história, é outra coisa, tipo The Journey Alive, que você também mal lembra, porque a história, ela é esquecível. Ela não é importante, de jeito nenhum. Você não se sente empolgado em momento nenhum, nem pela galhofa, nem pra dizer, ah, oh, que merda! Não, cara, é só ruim, né? Tipo o filme do Dragon Ball. É, tipo filme do Dragon Ball. Não, mas Dragon Ball Evolution ainda dá pra zoar. Mas eu não tenho coragem de assistir de novo. Eu assisto toda vez que passa. Eu tenho que assistir. Cara, eu só assisti Dragon Ball Evolution uma vez na minha vida. Não, minto. Eu vi uma vez ele completo e outra vez com partes. Porque a primeira vez que eu vi ele com uma qualidade de merda de cinema campo. Porque eu não me importava em ver esse filme. Aí eu vi depois mais ou menos algumas partes com uma qualidade normal na sessão da tarde. É, passou uma vez na sessão da tarde, foi direto, tipo, filme inédito e Dragon Ball na sessão da tarde, quer dizer, nem tela quente o bagulho dessa porra. Claro, né? Então, é isso aí, cara, Danger Life. Então vamos continuar de jogos de luta? Tekken, você diz que gosta. Tekken é legal, eu gosto. Eu acho fraco, mas concordo que ele é bem melhor, e esse aí ele tem uma história marromena. Ele é bem melhor que esses dela. Eu acho que o único sentido dele é porque o The King of Fighters, ele tenta, mas ele quebra logo na segunda luta. O Tekken é porque ele faz o torneio. Porque o filme de luta desses, o que tem que ter? Um torneio, cara. Não tem muito pra onde correr. Você pega um filme tipo... ainda mais The King of Fighters. Pra quê, cara? Só um torneio de luta, acabou, foda-se. Eu só quero ver meus personagens favoritos lutando um contra o outro. Eu nunca gostei muito de The King, eu acho que isso também influencia. Mas eu não sei, eu não gosto do protagonista, eu acho paia pra caralho. Eu gosto do vilão, eu acho que o cara que faz o vilão, que deveria ser o pai do protagonista, mas tudo bem, foda-se. Eu acho que é, cara. Deveria ser o pai do protagonista? Deveria ser o pai do protagonista. Porque no Tekken, o garoto lá é o pai do outro garoto, pô. Não, mas. E o vovôzinho é o pai dele, que tá certo. Mesmo no filme ele. Que é horrível. E o Rei Hachi, o Rei Hachi do filme, eles tentaram fazer a caracterização igual. O Rei Hachi do filme é horrível. O Rei Hachi é horrível, que é um cara careca com os cabelos pra cima, bizarro. A diferença dele pro do jogo é porque o do jogo é um bombadão. É um careca com cabelo bizarro, só que os músculos são gigantes, né, cara? É, porque tem que ser exagerado. Mas. É, não sei. O Rei Hachi era um dos poucos personagens que eu achava legal pra jogar no. Qual que era? Cara, esqueci a porra do nome do jogo. Era um jogo que eu jogava no Xbox. Que eu não tinha um Xbox, eu jogava com os amigos. Esqueci agora. Soul Calibur? É, o Soul Calibur. Pronto, Soul Calibur 2. Porque eu tinha que ser hipster. Todo mundo usando arma e eu tinha que ir com um personagem que não usava arma. É, você era o Rei Hachi, velho. Você não pensou de arma. E bem, era muito triste, cara. Mas tem um outro cara japonesinho, velho, de armadura, que também tentou fazer igual. Ele só não faz os momentos de rap que ele faz no jogo. Porque é porque é movimento de rap que ele faz. Com a armadura, mas é movimento de rap. Tem um cara. Vai ser maneiríssimo. Tem um cara representando o Brasil que não tem cara de brasileiro e que morre. Que é o Ed Gordo. Ah, normal, é brasileiro, né, cara? Cara, eu fiquei triste, cara. Não faz sentido ele morrer daquele jeito. Foi muito. Ele tava ganhando a luta, caralho. Mas é brasileiro, tem que se fuder, cara. Não, pior que esse filme, eu acho que eu não acho ele tão ruim. Você deve ser pelos motivos, eu não sei. Mas é porque ele me lembra o Grande Dragão Branco do Van Damme. Não, sei lá. Talvez eu só gosto. E que era o mesmo esquema do outro filme lá, né? Dois filmes com o Van Damme que eram iguais. Eu não lembro qual o nome deles também. Agora. Eu só lembro do Grande Dragão Branco. Eu acho que o vilão era o mesmo, eu não me lembro. Se era aquele mesmo chinês. Não, era outro cara. Era um russo, eu acho. Mas enfim, até que é legal, assistam pela zoeira. Tem o principal tem uma hora que usa o poder dele lá. Agora, tem uma coisa que eu não gostei no Tekken. Eu não acho a garota, a lourinha do filme, faz a gata lá, má, eu não acho ela muito bonita, cara. Eu acho ela muito seca. Não tem nada, assim. Ah, eu nem lembro. A garota que ele pega é bonitinha. É, essa escuta é bonitinha. Agora, a outra, a lourinha, eu achei muito... Né? Mas bem, eu acho que esse filme de luta tinha que pelo menos pegar mulheres gostosas pra fazer. Já que não precisa interpretar, não precisa atuar mesmo no filme, então foda-se, né? Pega uma mulher gostosa e bota no filme. Ah, mas aí vamos partir pro outro que é o Mortal Kombat. A Sonya não era lá gostosa, sim, pra caralho. Sim, podia ter mudado. Eu não acho a Sonya gostosa. Não é, né? Cara, e não é, eu concordo. Mas eu gosto, Mortal Kombat eu gosto muito do primeiro filme. O segundo. O primeiro filme é foda. Esquecer. O segundo a gente finge que não aconteceu. Eu prefiro esquecer, mas o primeiro filme Mortal Kombat é um dos de videogame que eu acho que se salva. Eu gosto muito do primeiro filme. Eu também gosto. É galhofa pra caralho. Tem seus momentos fracos, é galhofa pra caralho. Mas é legal, você torcia pelo Liu Kang no final contra o Shin. Não, eu torcia pro Luke Cage aparecer e socar o saco do Yoshi. Qual que é o nome do cara? Esqueci também. Shao Kahn? Não, é o Shao Kahn, não. Shao Kahn só aparece no 2. Nossa, eu esqueci. É o Goro. Goro. Não. É Goro? Goro é o do... É o Goro, porra. É que a gente socou as mãos. Sim, não é isso, não. Mas o Liu Kang, o chefão... Não, tava falando do que o Liu Kang aparecer e socar as bolas do chefão final. Do Shang Tsung? Shang Tsung. Isso, Shang Tsung. Inclusive, vale lembrar que o Shang Tsung é o Rei Hachi. Então, toda vez que eu vejo ele em filmes, eu falo, ó, o Shang Tsung. Pra mim, ele é o Shang Tsung e acabou, velho. Pra sempre. É, cara, ele não contente em gente tá numa franquia de games, vamos pra outra franquia de games. Vamos pra outro filme de bizarro. Exatamente. Né? Mas pelo menos ele tava tão acabado no Mortal Kombat, né? Bem aqui. A Mortal Kombat tava meio novinha. É, não sei, aquele cara que foi o Liu Kang, ele desapareceu, eu não vi mais ele em lugar nenhum. É, a Sony desapareceu. A Sony eu vi em outros filmes, mas eu sempre achei merda. Assim. Todos os filmes que eu vi com ela, eu acho uma atriz bem, bem fraca. Todos são, né? Vamos falar sério. A Kitana também. Não... Ah, nossa, a Kitana. A Kitana era bonita. A Kitana não servia pra porra nenhuma. A Kitana era bonita. Mas não servia pra porra nenhuma. A Kitana era personagem que ninguém nunca escolhia no Mortal Kombat. Eu acho que. As únicas vezes que eu vi alguém escolher no Mortal Kombat de Kitana era porque queria ver como é que era o fatality dela, mas nunca pra jogar a série. Eu gosto muito da luta do Scorpion com o Luke Cage, é maneiro. Sim. Johnny Cage, cara. Com o Luke Cage seria uma coisa nova. Pode estar bem na Marvel. Talvez aí num quadrinho da Marvel. É tudo Cage, é tudo Cage. Desculpa. É. Eu acho uma merda a luta do Sub-Zero com o Luke Cage. Que o Sub-Zero pede tipo um balde de água, que merda, né? É tomar o cu. É muito ruim. A água que dá vida, o Zeado que dá vida. Não, o rei lá, roubou, a né? A água que dá vida. Não. Aí era pra Kitana, porra. O rei roubou pra caralho. A Kitana, que ela não só falou, como ela colocou o balde lá. Não, foi o rei que botou não, o balde. Foi a Kitana, porra. Tem certeza que foi o rei, cara. Cara. O rei é um imortal, caralho. O rei Highlander. Que merda. E nem nesse filme, eu gosto dele nesse filme. Ele tá canastrão pra caralho. Mas tá todo mundo canastrão pra caralho nesse filme, cara. Eu acho que o único que não é canastrão pra caralho é o cara que faz do Kang, porque ele não consegue. Mas o Johnny Cage. O único Johnny Cage tá babaca demais, cara, nesse filme. Não, o cara que faz o Cano, nossa, Cano, ele falou com o Goro comendo um pedaço de frango. É muito bom, velho. É muito bom. Aí vem o segundo filme e é aquela merda espetacular que o Luke Cage, mano. O Johnny Cage morre em 2 minutos de filme. Parece o Jax do nada, ninguém sabia do dia que ele veio, já tava com os braços. É, e já aparece com os braços mecânicos lá, sem explicação nenhuma de onde você viu o irmão do Sub-Zero, o Smoke, foda isso. Aparece um índio lá do Mortal Kombat do nada também, aí ensina o Liu Kang a usar o lado animal, que é um dragão CGI horroroso. Nossa, cara, se tu vê hoje em dia aquela luta final do Shao Kahn... Não precisa não, cara, naquela época já era feio. No modo Animality, nossa, mãe. Parece que o estagiário fez, assim... Já era feio, cara, parecia aquelas CGI dos anos 90 e 80. Pô, aqueles esqueletos do Sinbad, aquele filme antigo, era o melhor esqueleto que o Liu Kang, dragão, velho. Era muito ruim. Ah, e tem quem mais? Então vamos pro próximo filme, vamos deixar Mortal Kombat de lado. A gente falou inclusive da série Mortal Kombat no último podcast. Acho que a gente falou demais de Mortal Kombat, vamos deixar isso pra lá. E vem, vamos pra franquia de terror, última franquia de terror que eu quero falar, Silent Hill. Não vi o segundo filme, vi só o primeiro. Eu também não vi o segundo, só vi o primeiro. Falam muito bem desse filme. Eu não sei, eu não acho que eu não joguei. Não sei se porque eu não joguei o jogo. O pessoal disse que é muito bem adaptado, eu não joguei o jogo, não sei como é. Eu acho legal. Ele dá uns sustinhos, dá uns sustinhos. Eu não cheguei a tomar susto, dá mas eu gostei do filme pra caramba. Acho que dá um susto. Pra mim é o melhor filme de adaptação, assim, é o melhor. E é, acho que Mortal Kombat é o último que eu vou falar. É, não tem muito o que falar, não sei qual a história do Silent Hill, se tu quiser falar aí qual a história, não sei. O melhor final que a gente não pode falar, então não adianta. É a única coisa que eu me lembro do filme também. É o final? Eu não posso falar, então deixa quieto. Não aconteceu nada. Como assim não aconteceu nada? Tá louco? Tudo bem. Então, Street Fighter, antes de falar do Street Fighter, o filme fodão que causou a morte do Raul Julia, vamos falar de Street Fighter da Legend of Chun-Li. Não, esse eu nem cheguei a ver de raiva, né? Porque tinha a Lana, a Lana dos Malvinhos, eu falei, não. Netflix, pô, tu olhou não? Tem no Netflix essa não sei, porra? Eu não cheguei a olhar, cara, mas... Cara, eu me recuso a ver se por causa da Lana cara, dos Malvinhos. Cara, a única coisa que eu achava legal no Street Fighter do anime e tal, que era bem feito e tal, a única coisa que eu achava foda era a luta dela contra o Vega, né? Sempre teve essa rixa da Chun-Li contra o Vega e tal. E, cara, é a pior adaptação da luta contra o Vega de todos. O Vega, meu amigo. O Vega sempre ele aparece como se fosse um cara bonitão e tal. Mas aqui eles botaram um monstro bizarro, sabe? Que usa guiar. Meu Deus, e a história, a Chun-Li, ela tá com o avô dela, é um lutador, não sei o quê. E aí tem uns caras que querem matar ela porque ela quer salvar um lugar de não sei onde, e foda-se. E no final do filme ela ainda recebe o convite pro torneio Street Fighter. Pra dizer que tem ligação. Não, eu não entendo, cara. Por que pegar o personagem whatever da Chun-Li? Pega o Ryu e Ken e faz um filme foda no filme Ken, pô. Porque a Lana Lang na época tava fazendo sucesso. Queriam fazer um filme. Puta, a Lana Lang tava fazendo sucesso. Por isso que eu não vi essa porra. Os dois únicos filmes que eu vi com ela na minha vida que eu lembro é Street Fighter Legend of Chun-Li e Eurotrip. Tem o da Branca de Neve dela também? Tem. É dela? Não, tem? Eu acho que tem alguma coisa eu assim. Não lembro. Eu qual eu vi o Branca de Neve da menina do Crepúsculo. Eu lembro, tinha um Branca de Neve dela assim. Não lembro dela em outro filme. Eu não vi, não quero ver, tenho raiva de quem viu. Tô tranquilo. É um merda. Eu acho que eu não vou ver no Netflix não. Não, cara, não vale a pena. E agora sim, é fodão de todos. Street Fight, o confronto final. Jean-Claude Van Damme e Raul Julia. Jean-Claude Van Damme interpretando um americano, né? Nossa senhora. Gaio. Não, o protagonista do filme é o Gaio. Já começa errado. Porque aí. Porque ele é americano. Já começa errado aí. Não, mas podia botar o Ken, por exemplo. Mas por que não? Ah, o Ken e o Ryu estão lá, são vigaristas. Não americano, é um militar americano. Não, e o Ken e o Ryu são vigaristas, né? Porque todo mundo sabe que o Ryu é um cara que gosta de enganar os outros. Exatamente. O Honda é um cameraman. Havaiano, não um japonês. O Balrog também é assistente de câmera. Que filme merda. A caracterização desse filme é demais, cara. Isso aqui é muito engraçado. O Dalsin é um cientista. O Blanca é uma experiência de um cientista lá, zoado. O Dalsin, que é o cientista. O Dalsin é o cientista. Pariu. E o Raul Júlia tá um overrated. Meu amigo. Aí o Raul Júlia ganha poderes elétricos depois que cai no console de videogame dele lá. Raul Júlia. Que filme ruim demais, cara. E o Raul Júlia morreu, cara, depois desse filme, cara. É uma tristeza, né? Ele morreu de desgosto. Falou que porra que eu fiz da minha vida. Meu Deus, cara, esse filme. Essa é onde a minha carreira foi parar. Claro. Mas pior que ele seja, eu acho que todo mundo que gosta de videogame tem que ver. Pior que seja. É um clássico do SPT. É um clássico. Esse Fantástica Fábrica de Chocolate passava direto. Mas esse é um clássico demais. E tem a melhor cena de todas, que é o Bison jogando videogame com o Gaio. Aí ele explode o barco do Gaio. Game over. Ô, filme merda. E vamos por último falar, mais recente filme, até foi por isso que eu peguei esse tema. Need for Speed tá aí nos cinemas. Bem, Need for Speed é uma franquia famosa da EA, de carros, corrida de carros, que não tem história nenhuma, mas eles queriam pegar a franquia e fazer um novo filme de velocidade. Minha opinião. Novo filme do Velocity. Eu vou falar pouco dele, porque eu, na verdade, vou indicar ele, dando até uma ideia de indicar. Eu gostei, eu achei o filme que ele tá bem interessante. Eu não posso dizer que ele é bem adaptado, porque não tem o que adaptar. Foda-se, né? A história do Need for Speed é só pra adaptar. Eu gostava muito do Need for Speed, do jogo. Era um dos poucos jogos de carro que eu dava maior valor. Eu era ruim ainda, mas dava maior valor. Eu só gostava do Underground. Só. Eu só jogava Underground também. Mas eu gostei muito de Need for Speed. E foi um filme aí da franquia que veio. Eu vou falar um pouquinho mais na hora de indicar. Vamos então só fazer um rápido momento. Os que vão sair por aí. Só quero ver Luke Lucas, em poucas palavras, o que você espera desses filmes. Uncharted. Pode ser bom. Deus Ex. Tomara que seja bom. Eu adoro Deus Ex. Shadow of Colossus. Não façam isso. God of War. Deus, não. Metal Gear Solid. Puta, vai ter filme de Metal Gear, velho? Não. Esse aqui é de animação, mas eu achei que era interessante colocar aqui. Angry Birds. Ah, Angry Birds pode ser ter um desenho do Angry Birds, então tá tudo bem. E com o Michael Fassbender, já tá sendo filmado, Assassin's Creed. Pode ser bom também. Tem o The Last of Us também que tá saindo. Será que ia ser filme, né? Eu não chega a... É, mas... The Last of Us pode ser muito bom, mas eu duvido. Mas tudo bem. Pois é, não... temos aí a ideia, no geral, um apanhado geral, cara. Normalmente, videogame indo pro cinema não dá muito certo. É porque o pessoal não sabe adaptar a história direito. Não, porque o pessoal não adapta a história, normalmente. Eles tentam criar uma... É, ele só pega o nome. Ah, o cara se chama Ryu e ele é amigo do Ken. Vou fazer esses dois ser vigarista ali. Mano, é pronto, né? Entendi. O Hollywood nunca tentou fazer um desses filmes que tem a história prontinha, bonitinha. Vamos pegar e jogar no cinema. Não sei. Eu nunca entendi, cara, isso. Mas. É, o Uncharted pode ser um porque ele tem uma história ótima. Não, mas. Vamos ver, né? Mas eu tô falando até. Esses próprios jogos menos importantes tinham uma história mais ou menos. Eu não sei, eu acho que é complicado demais, mas não sei, cara. Quando eles tentam fazer uma história de um cara que não é parecida, né, mas ao menos adaptada, e faz Max Payne. Aí ele bota anjos e demônios, né? Eles botam Mark Wahlberg, grande Mark Mark. Que filme merda. Esse eu tinha esperança, esse foi jogado pro lixo, minha esperança. Bem, então é isso aí, pessoal. Vamos para nossas indicações. Eu indico Frozen, uma aventura congelante. Let it go, let it go. É só essa parte da música. Eu tive preconceito com Frozen, sim, eu só vi, eu não vi no cinema por causa disso. E o filme é legal, eu não acho melhor que o Rei Leão, pra ter vendido mais. Mas é legalzinho, eu gosto das duas protagonistas. Cara, ele tá quase sendo o filme de animação mais lucrativo da história. Então, é um hype absurdo, tá? Ele não é tudo isso absurdo também assim, não acho. não, mas beleza. Eu já falei que eu não acho. O filme do Miyazaki é melhor. Eu acho a história meio corridinha. Do nada ela perdeu os poderes, aí do nada dá aquela merda toda. Tudo parece ser no mesmo dia. É muito simplesinho. Tu chegou a ver, tu viu dublado ou legendado? Eu vi legendado. Eu vi dublado. Eu gosto da dublagem desse filme. Não, porque agora só tem Blu-ray legendado, né? Não tem o dual ainda. Mas as músicas são ótimas. Tirando a do começo dos caras tirando gelo e da discussão das duas, as outras são bem legais, assim. Eu achei assim, muita coisa. Ele foi um filme legal, ele mostra muita coisa, mas ele é um pouquinho. Ele subaproveita algumas coisas, eu acho. Os trolls, ele fica meio subaproveitado. Os trolls ficaram meio estranhos na história, não faz sentido aquilo existir. É porque eles podiam pra ser fábula bruxos, original, pro livro e tal, faz sentido. Porque isso é baseado num livro, né? Num conto e tal. Mas essa parte das músicas, eu gosto da trilha sonora, das músicas cantadas, mas eu sinto meio estranho porque metade do filme ele é todo cantado. É um musical, não o é resto filme, do é um filme. Musical. Não, metade do filme é todo cantado. Da metade pro final, minha... tem uma música e pronto. Não tem mais nada. Uma parte do final é só corrido, é só cena corrida o tempo todo e não tem música cantando. É que pra mim o filme é mais um musical do que o filme mesmo. Filme é tipo do Rei Leão. O que eu achei legal é. O Rei Leão tem uma, por exemplo, tem uma porrada de música, mas tem bastante filme. Tem bastante não, filme. Cara, se tu pegar o Rei Leão, Frozen... a maior parte dele é música. Ah, eu não sei, eu sinto mais o filme no Rei Leão do que no Frozen. Qualquer coisinha no Frozen eles cantam. Ai, minha irmã, eu te encontrei, eu te amo. Eu tô falando, cara, é uma impressão que dá, mas se você pegar ele, a parte final do filme, ele quase não tem canção. É que também não dá pra botar canção ali, tá rolando um negócio tenso lá, né? Então, sei lá. Só pra comentar, a animação é absurda, né, cara? É bonito. É incrível a roupa que eles fazem, o detalhe da roupa, os amassadinhos que faz pro passar de que ela anda, a neve. A neve é incrível, cara. O trabalho que deve ter tido pra fazer cada floquinho de neve que o cara cai e faz o desenho dele é muito bom. Eu acho que mereceu o Oscar de melhor animação, não, sem eu ter visto o filme do Miyazaki. Tirando o filme do Miyazaki. É, dos que eu vi ali, essa era melhor. Eu não vi do Miyazaki, eu vi o do Miyazaki, desculpa, o do Miyazaki era bem melhor. Só acho que não cheguei a ver o francês, que me pareceu mais legal, mas é porque eu gosto de animação 2D, né? Então eu também tem esse meu lado preconceituoso. Mas é isso. Eu só tiraria o boneco de neve, que eu não gosto do boneco de neve. Eu tiraria o boneco de neve e os trolls. Não sei. Não. Acho que é desnecessário. Dava pra pegar, fazer uma solução sem aqueles trolls. É porque eles não falam solução, né? Eles chegam lá e dizem, ó, você tem que fazer isso aqui. Ó, você tem que fazer isso aqui. É. Porra. É. Só tipo pra fazer o plot geral. Tudo bem. Mas a musiquinha deles do casamento é legal. Sim, sim. Eu me sentia quando eu apresentei minha namorada pra minha mãe. Foi basicamente isso. Ok. Então uma coisa que eu acho legal nesse filme. A grande protagonista do filme, ou não diria grande protagonista, mas a grande personagem do filme, e é o que fizeram e tal, e toda a internet considera isso, é a vilã do filme. Não é o clássico filme Disney que você tem um cara mau, um cara bom. É simplesmente a mulher que tá com problemas, só isso. Eu acho que não tem um filme da Disney assim. Não, também não lembro disso. Não tem. Bem, então é isso. Mais uma coisa a falar sobre Frozen? A Rapunzel aparece no filme. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Eu indico Need for Speed. Need for Speed. I got a Need for Speed. Tem que botar aquela musiquinha do Need for Speed Underground. Param, pam, pam, pam, pam, a trilha sonora do Need for Speed é muito foda, do Underground. É muito... As músicas todas, as corridas são muito foda. Cara, eu gostei muito do Need for Speed, um filme novo. Ele dá 10-0 nos Velozes e Furiosos. Eu acho que ele, de todos, assim. Porque ele tem uma história, é uma história foda. Só que ele se preocupa em ser o que ele tem que ser. Filme de corridas de carro, sabe? Não tem porra de... tem polícia atrás, mas foda-se a polícia. Tem cena, cara, é show-off de cena de corrida de carro pra lá e pra cá. E a corrida de carro mesmo, não é tipo, vamos tunar o carro e foda-se, não. A maior parte do filme, você tem ideia, eu diria que 80% do filme é o cara correndo de carro de um estado pro outro. E ao mesmo tempo fugindo da polícia. Tem cena de troca de óleo no meio da estrada. Tem cena de avião de guerra levando o carro no ar. Olha aí. Cara, o filme é muito... ele é muito frenético, sabe? E ele dá bem... apesar de não ser... Eu digo, não é a adaptação e tal. Mas ele dá bem o clima que você tinha de velocidade do Need for Speed. As corridas de carro no meio da rua mesmo, sabe? Não é tipo, os carros pararam na rua e agora vamos correr. Não, os caras vão passando pro carro, indo pra outra faixa, com os carros vindo na direção dele, passando no túnel dos jeitos malucos que tem lá. É muito louco, cara. E é muito show-off, todo o filme é muito show-off. Tem uma cena que, por exemplo, o cara vai junto pra corrida com o outro cara lá, vai ajudar o cara na corrida, aí ele vai sair do emprego. Aí já que ele vai sair do emprego, ele tá com foda-se. Ele começa a sair da sala e vai tirando a roupa pro meio do escritório. Aí pega a dona que ele queria que ele gostava no escritório, diz que sempre quis fazer isso, e vai, joga a calça na cara do chefe. Devia estar cheio de metanfetamina, o Pinkman. Não, ele não tava drogado. É o Pink, mano, ele tem que estar jogado. E assim, jogado, ele tem todos os... Ele tem todos os trejeitos desse tipo de carro. Tem um negão que fica fazendo... Fica o tempo todo falando... Como é os... Todo filme de negão americano, eles têm que ficar falando gíria o tempo todo. Então, o negão faz gíria, fica dançando, fica zoando os caras. É muito... clichê, mas é bem aplicado, é bem trabalhado, é um filme que a velocidade você sente, você se empolga. Toda a história, embora seja merda, ela é bem encaixada. As mulheres são bonitas, pelo menos a mulher principal é bonita. E, porra, não sei, cara, o personagem é também, principal também, foda-se. É o cara do Breaking Bad. Breaking Bad, exatamente. Cara, eu achei que é um filme que é sem enrolação. É um Velozes e Furiosos sem enrolação. E isso ajuda pra caralho. Eu gostei muito. Eu sentia uma certa forma, porque eu gosto do primeiro Velocity, eu gosto desses filmes de velocidade intensa. E, cara, é muito, muito bom, é muito bem trabalhado. Eu indico mesmo, é um filme muito divertido. Eu acho que você tem que ir no cinema, se empolgar, você gosta de filmes de velocidade, de ação. Eu acho que é um filme que vale a pena. Eu indico aí, dou 4 Batmosferas da Fruta pra esse filme. Ó, eu ainda tenho que ver, é que... É, eu acho que vai ser diferente do Velozes e Furiosos, porque o Velozes e Furiosos está diferente do primeiro Velozes e Furiosos, né? Ele virou agora um filme de ação com tiro e tal. Não precisava de antes, né? Eu quero ver sim. É, ele é um filme cru. Ele é um Velozes e Furiosos 1, só que ainda com menos... Ainda ignora muito aquela parte daquela historinha deles roubando as coisas e tal. Foda-se. É só história, é só corrida e vai. É por isso que eu gosto do 3, o Velozes e Furiosos 3, que é também só corrida só. Eu gosto bastante. Então é isso. É, eu indico mesmo, vale a pena. É, eu dei um 4 porque eu gosto desse filme de velocidade e tal, mas não é um filme fodão, já disse, a história não importa muito e tal. Mas as cenas de corrida são muito bem feitas, muito bem trabalhadas, a câmera é legal. Então, foda-se a história, assista pelas corridas, pela velocidade, e é isso, vale a pena. Need for Speed. Só curiosidade, Frozen, você indicou antes, quanto Batmosfera da Fruta você dá pra o Frozen? 3,5, tá bom? 3,5. Acho que tá bom, né? Eu ia dar 3,5 pro Need for Speed, mas eu gosto, tem umas ceninhas que eu acho muito maneiras, que por isso que eu dei 4. Eu acho que só dou 3,5 por causa do Let It Go e aquela música do Quer Brincar na Neve. O resto... Eu acho elas excelentes, assim. Eu acho as duas cenas excelentes. Essa música eu acho mais legal que a do Let It Go, cara. Quer brincar na neve. Ontem também, eu disse, eu vi dublado, eu acho que... não sei. Eu indico South Park, The Stick of Truth. I'm going down south, I'm gonna have myself time. O jogo South Park saiu agora, da Ubisoft, é um RPG, estilo RPG do Mario e do Luigi, que tem pra portátil, que você tem que... Você escolhe o ataque, você tem que se coordenar com os botões necessários pra dar crítico, esse tipo de coisa. É, a história é que você é um morador novo de South Park, você é mudo, você não fala, e você tá no meio de uma guerra entre humanos e elfos. Oi? Você é o Kenny? Não, o Kenny fala, ele só não dá pra ouvir porque ele fica atrás do casaco, né? Ele não fala nada, assim, chega a ter piadinha do pessoal tentar falar com ele, não fala porra nenhuma. O pai fala, eu também te amo, tá? Não sei o quê. Então você chega no South Park, tá tendo uma guerra entre humanos e elfos, brigando pelo cajado da verdade. É claro. Um artefato que permite controlar o universo. Que na verdade é um pedaço de galho que caiu da árvore. O grande hiperpoderoso Cartman deve estar com ele. O Cartman tá controlando o cajado, claro, porque ele é foda. Ele é o cara. Você é o novato que veio da profecia, que vai controlar, que vai ajudar a terminar toda essa guerra. Mas na verdade essa guerra é tipo uma brincadeira entre as crianças mesmo, então nada acontece. Eles usam armas de madeira, esse tipo de coisa. É bem legalzinho. E o jogo é perfeito, cara. Eu de verdade, assim, eu acho perfeito. Eu acho muito engraçado. Tem cenas absurdas, como todo episódio de South Park tem. Cara, tem aborto masculino, pra você ter noção. Assim. Tem uma cena muito engraçada que eu acho, que é logo no comecinho, não é muito spoiler. É, o Cartman chega pra você e pergunta, então, novato, qual é o seu nome? Aí você digita o seu nome, né? Aí você dá enter, ele fala, então seu nome é Babaca? Aí aparece duas opções, não ou sim. Aí você escreve não. Você tem certeza que seu nome é Babaca? Aí bota não ou sim. Aí você bota não de novo, ele... Então, Babaca, o negócio é o seguinte. Aí ele continua a falar, e seu nome vira Babaca o jogo inteiro. Você é o Babaca. É muito bom, cara. Eu não vou dar mais spoiler, mas teve cenas que me deixaram ofendidos. Teve cenas que me deixaram ofendidos pra caralho. Cartman sendo Cartman. Tem uma cena do Cartman que você tá passando, a mãe dele tá na frente. Aí você vai falar com a mãe dele e fala, não fala com ela, ela não faz parte do jogo. Aí continua andando, assim. E o jogo é cheio de easter eggs, assim. Cada coisinha que você... Se você assistiu os episódios, você reconhece. Eu que assisti episódios pulados, assim, pela TV por assinatura, eu reconheci várias coisas. Episódio pra mim, o melhor de, de todos é o episódio do cientista que fica trocando, que fica fazendo plástico nas pessoas, o cara se torna um golfinho. Eu não sei se tem isso, cara. É demais. Tem, tipo, o episódio do World of Warcraft, tem o, a espada das mil verdades, tem o pendrive porra, dela. Tem o episódio dos hippies. Tem o anel de castigo. E que o Kashima tem que mandar os hippies embora da cidade, tem que salvar a cidade dos hippies. Eles mandam pra outra cidade, né? Eu lembro desse episódio também. Tem o, tipo, o anel de castidade do, da namorada do Kenny, que ele tá doido pra comer a garota tem o anel de castidade, não quer dar pra ele. Tem várias coisinhas, assim, que pra quem é fã da série vai gostar, e pra quem não é fã também vai dar risada da, das piadinhas absurdas que é a sua. Se você não se ofender, fácil. Cara, a cena do aborto masculino é absurda. tudo bem. Tanto que ela foi censurada no, em vários países, assim. Ela e o do... Não faz sentido, cara, você censurar South Park. Essa e do, do Tubanão Alienígena também foi censurada. Mas é excelente o jogo, é divertido. Até o sistema de luta é bom. E eu sinceramente, eu dou até 5 Batmans, filha da puta. Aê! Que apesar de curtinho, o jogo é excelente. Eu gosto muito. Então, é isso aí. Muito bom, cara. Boa indicação. Ele é pra PC? É, tem pra PC, Xbox, PlayStation 3. Mas nem precisa de um PC fodão pra rodar ele. Dá pra rodar no PC do meu trabalho, cara. No PC do meu trabalho, acho que nem placa de vídeo tem. Muito bom, cara. É, a placa de vídeo é um bom. Muito bom, muito bom. Quer dizer que você joga Sofoque no trabalho, não, né? Eu não, o colega meu joga. Que pariu. Ele tem o PC, tipo, voltado pra parede, ninguém vê, aí, tipo, ele fica lá jogando, foda-se. Meu Deus, cara. Ah, uma outra coisa que eu gosto muito é que tem o Bardo, né? Aí o Bardo é o Jimmy, aquele que é gago, uhum, que tem as muletas. Aí ele começa a cantar uma música e é sobre as proezas sexuais da mãe do oponente. É muito da hora, né? A musiquinha é muito da hora. Muito bom. Mas é isso, South Park, Stick of Truth. Baixem, se vocês quiserem, seus piratas malditos, mas vale a pena comprar pelo Steam, tá R$99. Tá barato. E pra quem tem Xbox e PlayStation 3 é 150, 160. Come on down south, I've been meet some friends, man. Eu indico Amazing Alex. Olha que coisa interessante, eu tô indicando um jogo. tô com medo. É um jogo pra celular e tablet. É outro jogo da Rovio, a mesma criadora do Angry Birds. Joguinho simples, eu acho melhor que Angry Birds, eu fiquei meio que viciado nele. A ideia é bem... você é um garoto inteligente, o Alex é um garoto inteligente, você tem que criar planos para mover objetos de uma posição para outra. Então, basicamente são quebra-cabeças que você fica fazendo, em que você vai usar toda a sua engenhosa inteligência sobre gravidade, sobre outros efeitos, você vai ter vários objetos na tela. Você vai ter que sempre colocar um objeto de uma posição para outra. Você tem que colocar um bola de ping-pong de um lugar para outro, ou uma boneca de um lugar para outro, um balde, ou seja lá o que for, derrubar livros. E você vai ter sempre que pegar, se você quiser completar a fase com o nível máximo, 3 estrelinhas. Diferente do Angry Birds, tem aqueles pontos e tal, que você sempre fica puto porque você nunca consegue fazer os pontos que teoricamente o jogo acha que você precisa fazer para conseguir as 3 estrelas. Não, você só tem que pegar as 3 estrelas na tela. Que é a parte difícil do jogo, né? Porque completar as missões em si normalmente não é complicado, mas completar as missões pegando as estrelas é pra você ficar muito puto. Ah, eu sempre ligo o foda-se, não pego porra mas nenhuma. Mas esse jogo, o legal sei, desse tá jogo ótimo. É que diferente do Angry Birds e do Flappy Bird, sei lá, esses jogos assim, que você liga o foda-se, não, vou passar do jeito qualquer, não vou passar do jeito qualquer, é que ele tinha. Como ele te deixa na tela as coisas pra você ver, e como ele te explica muito bem o começo do jogo, você se instiga a sempre tentar passar a fase pegando os níveis máximos. Tudo bem que pra frente é difícil até passar das fases, mas é muito bem trabalhadinho pra você passar das fases. O jogo ele é um sucesso também, infelizmente ele é pago pra maioria das operadoras, mas se você tiver Samsung... No Samsung App está de graça. É por isso que eu tenho ele no tablet. Entendi. E, cara, é um dos melhores joguinhos que eu já peguei pra tablet pra você passar o tempo. Muito. Eu gosto muito do Angry Birds, eu fico sempre brincando. Até hoje eu não terminei o meu Angry Birds Star Wars, que eu sempre jogo só quando eu tô fora de casa. E essa Amazing Alex também. Só que a Amazing Alex, o problema que eu tenho é que eu fico tanto tempo preocupado em tentar passar da porra do jogo, e cada nível são 30 fases, sabe? Que eu perco tempo. Eu fico jogando e eu tenho que fazer alguma coisa, eu esqueço. Esqueço e tô jogando lá e digo foda-se, sabe? Que beleza, hein? É uma merda isso, cara. É um jogo muito bom, cara. É muito divertido. Eu recomendo mesmo. Ele não te deixa tão irritado quanto Angry Birds, quanto Flappy Bird, esses jogos simples de celular, de tablet, que servem só pra te encher o saco. E ele tá baratinho pra quem for comprar, acho que é $1, $1.30, sei lá. Pra quem não for comprar, quem tiver um Samsung, então melhor ainda, de gratuito. Tem as propagandazinhas, né, de vez em quando que aparecem. Mas vale a pena, muito bom. Amazing Alex. Essa é a minha indicação na semana. Eu dou, dentro de todas as limitações, seu jogo pra tablet e tal, eu dou 4.5 Batman Sword da Fruta. Eita! É, cara, pra tablet ele é o melhor joguinho pra tablet que eu peguei, já desde que eu comecei a ter tablet. E na época tinha uns jogos que eu gostava, tinha um jogo de nave que eu jogava no meu antigo tablet, que também eu achava muito legal, tinha um do ninjazinho que ficava subindo, mas esse aqui eu acho o melhor de todos. E é isso, então vamos pras considerações finais, pessoal. Vamos lá, Luke Lucas, suas considerações finais, o que você achou desse podcast, de relembrar dos grandes filmes de baseados em jogos de videogame, de se irritar aí com Carros 3. Quero falar de Carros, Carros é bobo e feio. Eu tinha esquecido que tinha tanto filme ruim, eu tinha esquecido que eu tinha assistido tanto filme ruim. Então, é muito triste. É, Hollywood é foda. Mas enfim, acesse o Shunan, o Chuva de Nanquim. Eu não posso mais lá, mas tudo bem. A preguiça tá grande. Mas é a vida. É interessante que você tá fazendo propaganda do seu blog, que você nunca faz. Mas tudo bem. Eu não posso mais, então eu tenho que fazer propaganda, né? Tem que fazer alguma coisa, senão eu sou expulso. Ah, tá. E podcast não, algum dia? Algum dia, quando eu terminar de ler Game of Thrones, ele vai sair. Vou terminar de ler os 5 livros ou só o primeiro? Só o primeiro já vai ser uma dificuldade, imagina os 5 ainda. Que pare. É, eu ainda tô lendo o terceiro livro. É porque depois que eu ultrapassei o que a série morre, eu meio que parei. Nunca mais peguei pra ler. Mas eu vou ler. Eu tô ainda. Vou ver se eu consigo terminar antes da série, voltar. É que eu tô lendo pelo celular livro, aí eu fiquei mais cômodo. Eu terminei a trilogia dos Jogos Vorazes. É, o final dos Jogos Vorazes é bom. Mas o terceiro livro é bem ruim. Nossa senhora. Por isso que não indicou, né? Por isso que eu não indiquei, porque é ruim demais. É, eu tô lendo agora o Jogador Número 1. Eu tava afim de pegar esse livro pra ler. Tu comprou ele? Tá legal, cara. Sei lá, quanto é que tá? Não, baixei. Baixou. Ah, tá. Baixei. Se eu gostar, eu compro o livro em forma física. Mas é por enquanto. Tá bem legal, tô gostando. Cara, eu tô com vontade de comprar mais livros digitais, porque não tem espaço, cara. Não tem espaço de jeito nenhum. Bem, é isso aí então, galera. É, não tenho muito o que falar também. Peguem nossas indicações, joguem os jogos, assistam os filmes. Assistam os filmes zoeiras de videogame, mas só os zoeiras. Por favor. Double Dragon, Super Mario Bros. Street Fighter, claro. Acho que Street Fighter todo mundo viu, acho que nem precisa. É, não, né? Se você já viu, você também não precisa se martirizar e ver várias vezes. Mas você nunca viu, acho que vale a pena dar uma olhada. Quem gosta de filme de terror, Silent Hill também, tá aí. É, e é isso. Até daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Tchau.